somente a Ele exaltar e colocar o seu propósito no Senhor. Então verá em sua frente um caminho. Vai ser como transformar a água em vinho. Sua vida vai mudar e você vai contemplar que isso tudo é obra do Senhor Jeová. É só orar a Deus que Ele te traz a resposta. É só pedir com fé que Ele te dará vitória. Se creres no Senhor, exalte a Ele com fé e com temor, que Jesus fará de ti um vencedor. Saiba que a resposta é certa quando se clama. Então busque com amor, clame agora ao Senhor, que em breve sua vitória vai chegar. Então as portas lá do céu vão se abrir para que o Senhor possa o seu clamor ouvir. Seu coração vai se encher, sua vida vai Jeová. É só orar a Deus que Ele te traz a resposta. É só pedir com fé que Ele te dará vitória. Se creres no Senhor, exalte a Ele com fé e com temor, que Jesus fará de ti um vencedor. É só orar a Deus, te traz a resposta.